Pouco tempo depois, no entanto, rudes pescadores de Corinto tomaram-lhes meu filho, juntamente com Drômio, entre os primeiros me deixando sozinha. Qual tivesse sido a sorte dos dois, não sei dizer. A mim coube a fortuna que contemplas. Duque, isso completa a história começada nesta manhã. Estes irmãos Antífolos tão parecidos, e os dois gêmeos Drômios, que não se diferenciam, e o naufrágio a que ela se refere, os pais são estes destes dois filhos que, por coincidência, aqui juntos estão. Diz-me, Antífolo, era Corinto teu lugar de origem? Antífolo de Siracusa, não, milorde. Eu cheguei de Siracusa. Duque, não vos distingo. Põe-te deste lado. Antífolo de Éfeso, de Corinto eu cheguei, gracioso Lorde, Drômio de Éfeso, e eu com ele. Antífolo de Éfeso, em companhia do guerreiro Excelso, Duque de Menafon, vosso alto tio. Adriana, qual de vos dois jantou hoje comigo? Antífolo de Siracusa, fui eu, senhora. Adriana, sois o meu marido? Antífolo de Éfeso, não. Respondo por ele. Antífolo de Siracusa, o mesmo eu digo. Ponto. No entanto, ela dispôs a me chamava, como de irmão esta gentil menina, sua irmã. A Luciana. Tudo quanto então vos disse pretendo confirmar com mais sossego, se sonho não for tudo o que ouço e vejo. Ângelo, senhor, essa é a cadeia que eu vos dei. Antífolo de Siracusa, creio que sim. Não penso em contestá-lo. Antífolo de Éfeso, e vós, senhor, por ela me prendestes. Ângelo, creio que sim. Não penso em contestá-lo. Adriana, mandei pagar por Drômio vossa fiança. Mas temo que ele não a tenha pago. Drômio de Éfeso, por mim não. Antífolo de Siracusa, recebi esta bolsa de ducados por vos enviada por meu servo Drômio. Veja agora que os servos nós trocamos. Eu passava por ele e ele por mim. De aí terem nascido tantos erros. Antífolo de Éfeso, libertarei meu pai com esses ducados. Duque, não é preciso. A vida lhe concedo. Cortesã, meu diamante, senhor, restitui-me. Antífolo de Éfeso, ei-lo aqui. Muito grato pela festa. Abadessa, famoso duque, dai-vos ao trabalho de ir conosco à abadia, porque a história possais ouvir de quanto nós passamos. E todos vos que estáis aqui reunidos, a quem os erros de um só dia foram causa de sofrimentos, também vinde, que eu vos darei satisfação cabal. Durante 33 anos seguidos sofri por vós, meus filhos, só me tendo livrado de meu sofrimento neste instante. O duque, meu marido, meus dois filhos, e vos ambos, também, os calendários do nascimento deles, vinde todos. A vossa minha dita se associa. Grande, imensa será nossa alegria. Saem o duque, a abadessa, Egeu, a cortesã, o mercador, Ângelo e pessoas do século. Drômio de Siracusa, mestre, trago de bordo as vossas coisas. Antífolo de Éfeso, que coisas minhas, Drômio, estão a bordo. Antífolo de Siracusa, isso é comigo. Drômio, eu sou teu mestre. Ponto. Vem comigo. Depois tratamos disso. Abraça teu irmão e fica alegre. Saem Antífolo de Siracusa e Antífolo de Éfeso, Adriana e Luciana. Drômio de Siracusa, aquela cozinheira gordanchuda da casa de teu amo, que hoje à tarde me tratou com quitutes, de hoje em diante irmã minha vai ser, não minha esposa. Drômio de Éfeso, não pareces meu mano, mas o espelho em que me esteja vendo. Um belo tipo, realmente. Não quereis ir à abadia, para ouvir relatar nossas histórias. Drômio de Siracusa, sim, mas primeiro vós. Sois o mais velho. Drômio de Éfeso, é uma questão. Mas como decidi-la? Drômio de Siracusa, vamos tirar a sorte para o título da primogenitura. Mas enquanto não decidirmos isso, ficais sendo de nós dois o mais velho. Drômio de Éfeso, então, desta arte. Se, como irmãos, ao mundo em boa hora viemos, de mãos dadas, agora, a esta abadia entremos. Saem. Fim.